Vertical do externo, 4062. Gente, 4062, vento 170 graus, 119, altímetro 1013, reporte Campo Avista. Baixada e travado, reporte Campo Avista, 62. Fono 330, solo aos 20, livre direita, táxi lance frequência via alfa, reporte antes da Juliette. Vai levar a direita, tá com a sua frequência, reportará na alfa, voo no 360. Pô, vista 4062. Gente, 4062, aguarde pista livre. Gente. Zero meia dois, vento 160 graus, com 1 no nas, livre pouso no 10. Livre pouso no 0, 4062. Estabilizado no localizador. Chama a torre agora 118, 612, 1896. 826, obrigado, senhor. Torre Salvador, bom dia, ou boa noite, 96, transfere a 3 milhas de dona. Nós mil modulando ainda 9 tempo. Ok, tudo. Salvador. Muito bom dia, boa noite, 9:30, 3 milhas de zona. Bom dia, boa noite, 9:30, reporte externo. Reportaremos, boa noite, 9:30. Salvador, Europa 084, we are ready for pushback. Roger, we're ready for push and start, call ready for taxi. Push call, you're ready for taxi. Solo aos 23, viva direita, taxi na frequência via alfa, reporte corrigindo taxi na frequência via alfa, quilo, SAT 3, azul 4062. Sua frequência alfa, quilo, SAT 3, 4062. Salvador, 3226. 3226, prossiga. Para Natal. Pronto para a cópia que já possui, 3226. Afirmo, está autorizado Natal, nível 370, via Upper Zulu 10, saída Puka, transição Zipar. Decolada 10, curva esquerda, controle 119, decimal 35, aciona 5564, coteja. Para Natal, nível 370, decolando 0 com curva esquerda, na Puka, transição de barra, Zulu 10. Controle 119.35, transponder 5564, para TAM 3226. Protejamento correto, chama para pushback sonamento. Chamará TAM 3226. Externo, Gol no 896, baixar trava. 21896, vento 160 graus, com no 09, altímetro no 0 no 3, é parte Campo à Vista. Reportaremos, Gol no 896. Solo trip 5, 3 e no 7 está pronto para o spec funcionamento. Gente, aguarde, será o próximo setor para o spec 5, 3 e no 7. Aguardando, 5, 3 e no 7. Faz 3 aqui ou aguarda o sinalizador? Siga o balizador. Gol 896, visual. 896, livre pouso na 1-0, vento 1-60 graus com 9 nós. Livre pouso, gol no 896. No 330, táxi via Alfa Juliette, portão número 3. Alfa Juliette, portão número 3, bom, no 330. Gol 896, solo 27, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, repartente da Juliette. Na sua frequência via Alfa, reportaremos antes da Juliette, gol 1896. QNH 1013, taxi via Juliet Alpha, on holding short, runway 10, call tower 118.6. With 1013, clear for taxi Juliet Alpha to runway 10, Europa Juliet 4. Sino 317, coordenação com a equipe de solo, Paris, passagem do Aero Europa na retaguarda, autorizado para o spec somente, chamar o táxi. Em coordenação após o Aero Europa, coordenar táxi, chamará para o táxi, 5317. 96, mantém posição antes da Juliette. Manteremos posição antes da Juliette, boa noite, 96. Salvador, boa noite, a 2067, quase meia, 7 pés, informação brava. Boa, 746, chegada Mari, 2000 pés, 1013, autorizado LS. Mari, descendo para 2000 pés, 1013, autorizado LS, 6746. Que vai? Salvador Tower, boa tarde, Europa 084, hold the point 10. Europa 084, clear to line up and take off runway 10, wind 170 degrees with 7 knots. Clear for takeoff runway 10, Europa 084. Gente, temos uma aeronave no pushback no setor de trás do pátio, vai aguardar a passagem da aeronave no táxi 896. Gente, boa noite, mas... Gol 1606, boa noite, recebeu a nossa autorização 350 Salvador, Maceió, por gentileza. Presente, aguarde a cópia. Guardando. Tem apenas pessoas a bordo? 49, 149 a bordo, altímetro 1013, táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera, torre 1-8, sinal 6. Autorizado táxi. Juliette Alfa, ponto de espera da 102, no 8, com 6, 3 no 7. Para o feedback, estacionamento 01, está 3226. Autorizado, 3226, chame para o táxi. Camarada, 3226. Para passagem no Embraer da Trip, táxi via Juliette, portão 10. Juliette para 10, após o Trip, gol 1896. Europa 084, airborne at 34, call departure 19.35, have a good flight. 19.35, thank you, Europa 084, good day. O 606 pronto para a cópia. Salvador, boa noite, Europa 084. Boa noite, 084, climb to 330, book a departure. Climb to 330, book a departure, Europa 084. Salvador, gol 174, boa noite. Você 714, prossiga. Eu guardo cópia para Aracaju, solicito a nível 230. Sente autorizado 230, Aracaju, via Golf 677, saída Puca, Jama, Aracaju. Decola da 10, curva à esquerda, controle 119, decimal 35, aciona 5555, proteja. Autorizado Aracaju nível 230 na Puca, Jama, Aracaju. 119, 35, controle 5555, transporte. A aerovia é a Golf 677. Fechamento correto, chama para prospeccionamento. Vamos chamar, obrigado. 2 Salvador, 353-17, quando espera pronto. 353-17, a linha decola da 10, vento no 60 graus, com 8 nós. A linha decola, 353-17. Prossiga, 4-6. Vamos até o Frost 045 para levar informações de impacto aqui. Autorizado, repórter MLS. Repórter MLS de 6-7-4-6. Salvador, boa noite, Azul 41-78-240 para 190. Boa noite, desce 4 mil pés, ajustando 0 no 3, chegada Mari, o Azul 4178. Só copiou chegada Mari, o 4178. Desce para 4 mil pés, 1013. Controle Azul 4178. 4178, controle, como recebe? Tá. Clareza 4, densidade 3, poderia repetir a mensagem, por favor? Desce para 4.013 no ajuste. 4.013 na Mari, 4178. Sétimo, controle 119, decimal 35. Controle 1935, 5317. No 606 na escuta do solo. O 7, ascensão Momo, vigilância. 4, aguarde, será o próximo para pushback do setor. É. 5317, forma que vai manter a mais 2 milhas, senhor, para evitar formações, após curvar a esquerda para a, pode ser? Autorizado. Gente. 50 alternando Fortaleza, 3226. 105 no abordo, altímetro 10 no 3, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, torre 18 decimal 6. Índia Alfa, 118,6, grato. Mandou 6-0-6 da Gol. Tô no 7-1-4, autorizado o pushback somente, chama para o táxi. Vamos chamar a Gol no 7-1-4. No 6-0-6, chama a torre. Afirmo, senhor, tô só confirmando a escuta para autorização. Maceió, 350. Sente-se autorizado 350 Maceió, via Upper Whisky 58, saída da PUCA, transição Aracaju. Decola da 10, curva à esquerda, controle 119, decimal 35, aciona 5573. Coteja. Então, é autorizado 350 Aracaju, via Uniforme Whisky 58, saída PUCA, transição Aracaju, com curva pela esquerda, 6935, controle 5573, eu transponder, voo no 606. Feito no 606, destino é Maceió, chame para pushback sonamento. Gente, amarabora, pushback sonamento, no 606 da Gol. 19, alguma possibilidade de manter a proa 050, evitando informações aqui? Estado livre, de informações, na proa 50, 5809, reporta na proa de Duna. Reportarei na proa de Duna, web 5809. Controle ao trip 5317, autoriza a proa direto da MOMO, da presente? Está livre, MOMO 5317. Autorizado MOMO 5317. Espera no zero, pronto, TAM 3226. TAM 3226, linha decola da 10, vento 170 graus com 8 nós. A linha decola da 10, TAM localizador web 6746. Táxi Gol no 714, tá com 112, que é o bem, autonomia de 2 horas e 8, até no Recife. CEP LS, chama a torre 118-612. Completa 262, 6746. Reporte pronto, ponte espera. Então, o reporte era pronto. Trip 5317, Recife agora, 12685, alternando no 2545, 5317. 2685, 2545, 5317, um bom dia. Bom dia, confirmando a primária, 12685. 12685, obrigado. Controle WebJet 57, confirmando 5809, está cruzando 5000, prosseguindo para 2000, é possível? Na proa de Duna? Para 2000, proa de Duna, livre LS, reporta estabilizado 5809. Reporta estabilizado 5809. 6746, passou externo, baixando gravado. Boa noite, 6746, vento 170 graus com 8 nós, altímetro 10 no 3, é parte da vista. 1-0-3, visual já com o campo 6746. 7746, livre pouso na 10, vento 170 graus, ponto 9, altímetro 10 no 3. Livre pouso na 10 no 3, 6746. Sente após passagem do Webjet Nacional, a linha mantém 10 no 714. Após a passagem do Web, então autoriza a linha e mantém igual no 714. Azul 4178 pode interceptar a localização dessa proa? Pode, Azul. Autorizado LF, reporta estabilizado, 1013. Vai chamar estabilizado, obrigado. Toyota 3226, tem algumas formações à frente, vamos manter a proa 50 para evitá-la. 46, solo aos 47, livre à direita, táxi na frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Livre à direita, táxi nessa frequência Alfa, chamada antes da Juliette, 6746. Webjet 5809. 09, quanto é agora 118.612? 118.612 é o Web 5809. Sete no 4, livre decolar da 10, vento 170 graus com 99. Livre decolagem no 0, gol no 7 no 4. A 3226, reportando para o Adjama no momento. Ciente 26. 809, baixou, travou, final ILS também. Dia 5809, vento no 70 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 3, reporte campo à vista. Voltarei campo à vista. O 4178 vai fazer um pequeno desvio à esquerda. Sente, Azul. Vai descendo para 2000, 4178? 2013. Começa no portão 5. Autorizado, chama para o táxi. Chamarei, 676, 0B.